pe obi autonomie, îl sărtrești? Так, вот что передал дальше, а то идет на всех курсаментов, у них зарплата еще не гавно зарплата треш. Ну, так си я пожалею, потом зарплата с ним. Он meu cupim? Tem que contar com o celular. E se a gente segue via eleitoral, chama para cruzamento da 1028. 1028 é Pantanal, tá com o celular. Sete curva direita, corredor axé. Restrito 1 no meu pé, estou fora da barra. Controle 120.8. Aciona. 22. Vamos seguir o trecho todo na nossa escuta até o Escazulu. A tua escuta permanente até o Escazulu. 122, Romeu. Lima 045, restrito 1, meu pé, estou fora da barra. Romeu, meu Lima, confirma PLB, autonomia, empate. Gente, funcionamento tá 2895, Romeu, meu Lima. Pelo isco 58, decola pista no zero com a esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 120.8, aciona 5132. 390, Recife aprovado, pelo 58, decola na Puga, transição Caju, 120.8, controle 5132, o transponder, o gol 260. Correto, eu posso buscar no 260. Parei. No 0 no 3, Libertax, chama para o ingresso. Está aí 207, 01. 207, está autorizado, puxa a porta. Tudo bom? Mike Costa, bom dia, clima está sendo bom. Não temos tráfego nas proximidades, prefere ingressar a partir do hotel, alinhar a partir do hotel? Não, sente, segura o cruzamento, reporte livrando. Sim, gente, Sana, confirma PUB autonomia, Mike Bosch. Ataque 2.5, o mais código. 367, confirmando, mais 3 autorizado, puxa, táxi. Tango Lima Kilo, X-Ray, bom dia, prossiga. Zero, um, dois, três. Livre ingresso, Lima Lima Alfa, partilhado e pronto. Acione 0 1 4, 7. Gente, Tome solo 121 decimal 9 para prosseguir no táxi. Bom dia, vou ir pro de Duna. Desça para 3 mil pés, correção 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Tá certo, eu vou a dura, descendo para 4 mil no 0 no 3, ajuste 4 no 0 no 3. Salvador, boa tarde, eu chamo a era 6200, distrito 1970, passa para a bordo, entende na hora. Lima Kilo X-Ray, mantenha, foi na proa 055, 055, limitado pelo localizador. Oxané 6200, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 6200. Lembrando, busca vida, vai comprar da RMAR, Otávio do Lula. Gente, segue até RMAR na nossa escuta, reporte solo controlado, vento 090 graus com 179, altímetro 10 no 3. 10 no 3, reporte nada controlado até Otávio do Lula. Ponte para 2895, né, 10 no 3, o azul com 206. Cuidado Índia, 63 ajuste, considera 2895, 4, 207. Polícia 03, ingresso direto, segue a aeronave da Azul, Índia, ponte para 2895, que legal, no 013. Solo, voo 260, posição 8, pushback, fala mesmo. Autorizado, pushback, sinal reportado, voo no 260. Dá pro baixo, 260. Paulo Salvador, o 5367 quadro táxi, POB35, autonomia de 3 horas e 30, a alternativa é Aracaju. Semana 55 a bordo, 5367? 35 a bordo, 35. 35, táxi é Índio, ponte para 2895, Negão no 0, 1 no 3, 53 mensagem. Táxi passa 3, Índia, ponte para 2895, 3. Aquilo X-Ray, direita pro 070. 070, X-Ray. Informe pronto. Azul 4207, pronto. Pronto, 4207. Ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 4207. 156. Chegou no 77, autorizado para positivo, nível de voo 340, de volta 90, curva direita, saída da Eulita, bridge. A ponte da Eulita, pode direto, sem bridge. 1208, controle 5156, copiou o gol no 732. O procedimento está correto, a porta prospecto na gol no 77. Obrigado. Tira que rei, fome está indicada. 140 no momento. Qual a máxima que pode empregar? Estamos conversando exatamente proa nesse nível, ah, no máximo 145. É, então emprega 145. Ok. Graus com 8, nosso. Quer vir para o Brasil aqui? Papá, papá, Lima, por um noite, seu quarto de conta. Confirma setor radial de distância com a verdade. Sim, a gente levou para mais que 500 pés para Sierra, Juliette, 9 Yankee. É colapista no 7 com o pronome, também. Controle 120 da sessão 8, sendo 01 no 27. 120 decimal 8, bom voo. Ah, voo 4 207, livre decolar, dono 0, vento no 00 graus, cono 7 nós. Livre decolagem, pista no 0, 4207. Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, conta pra dar, só para 1-0-0, sai dar. Qual a portadora? O Lima para Mike, eu não tenho sua CHG, só vou confirmar com essa, guarda no COVID. Tive que abrir com as condições visuais, o número de 10 corredores, confirma o probe. Copiado. Os 30, frequência livre. Salvador, 5367, mantém o ponto de esfera. Sul 4207, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, 4207, chapéu. 0, decimal 8, funcionar 0127, Serra Índia, Eco Índia. 100 para o 340. Azul 4207, contato radar, sou para o 340, sede Adael. 340, Adael, 4207. Controle quando possível, Azul 4207, gostaria de voar direto, Adael. Sim. Ser posicionado por mais um minuto, devido à aeronave à frente com corpo para o mesmo lado. Da Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5151. Ah. 40, via Amperdolo 10, decolando pista 10, curva direita, na El, Leda Bridge 208, a controle 5151, o transponder está 3191. Correta com push, 3191. Tomará. Para o táxi, voo no 260. Vem a bordo, 160, alterna Natal, 3 horas e 10 de autonomia. 1260, taxia Índia, ponte para todos, 895, legal, no 0 no 3. 0 no 3, via Índia, 895, 260. Solo, Salvador, bom dia, ouviu 98, no 1, Fortaleza, 360. Confirma a aeronave? Rio, 98, 1. 9811, Fortaleza 330, autorizado. Decola. Só aguardando o número do COP. 981. Dano 5205. Bom dia, confirma radial, radial de saída, destino. E o nome da localidade, radial e distância. Roda os 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grato, bom dia. 1-3-10, decolando o estado, curva esquerda. Forte. Controle 120, decimal 8, zona 0-1-3-0. Somente a altimetria continua em correção. Ah, o modo alfa está negativo, Charlie positivo. Sete, livre decolar, dono 0, vento 100 graus, cono 8, nós. Livre decolar, 5-3-7. Controle Olimpo 03. Corre, Salvador, para barra do meu corpo, vai ser um passo 5, o BTA está funcionando. Autoridade para o táxi. Para o táxi. Valeu, Lima, aqui no S3. Prossegue. Passou através de TAP, a provedora autoriza a iniciar para 2000. Aguarde descido. Oxalém 6200, vetoração para sequenciamento, esquerda pro 020, limitado pelo localizador, reduzindo para 180. Esquerda 020, limitado pelo localizador, reduzindo para 180, com 6200. 60, mantenha o ponto de espera. Mantenha 260. Decolado aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, controle, graças, bom trabalho. Uma, Silex 3, desça para 2 mil pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. É isso aí. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5367. Trip 5367, contato radar, sua para 190, sai da PUCA. 190 na POCA, 5367. Cheque de trem. 24082, reporte trem baixo travado. 24082. Descida para o Oceano 6200. Confirme. Autoriza a descida para o Oceano 6200. Oceano 6200, descendo para 3000, ajuste no 0 no 3. Pela monta de pressão mais após a aerovia. O transponder 5146, controle saída. 120.8, o controle confirma novamente, transponder 5146. 5146 e 208 para o controle, viu? 9.9. Mantenha a parir para após o atuatório, o que está descendo? Yeah. Azul 4207, Recife 1251. 9.5.4.5.4.2.7.4. E o 9.8.9.4.5.4.2.7.4. Autorizado, espero que você não é portáxi e o 9.8.9. Lima, mantenha a posição alinhado. Gente, Romeu Foxtrot Lima, mantenha o ponto de espera. Gente, 1440, copiado. Eita, 3895. 3895, Guarulhos, 340, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, prossegue, controle 120.8, sendo 5147. Ada Caju, da presente? Aguarde coordenação com o Recife 5370. Obrigado, 5370. Mike 4, quem só afirmamos, o helicóptero vai decolar da taxiway. Passou turma, estabilizado no ILS, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, torre 1295. X-ray. Estabilizou o localizador 6200, autorizado. Puxando 6200, desça para 2000 pés, era seguir o tráfego na final com 13 de ground speed. A gente está reduzindo, 6200. 402. Torre o Papatango Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, reporte externo. Reporta lá externo, intenção pouso na 107, ok? Ciente. Papa Mike fora do solo. Papa Mike pro norte, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, obrigado. Lima Papa Mike. 2, bom dia, Taxi Alpha, repórter da GF. paciente, DAXI V alfa, reporta FGL, 408. Faz o GL. Controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. O Lima aqui, o X-ray, passa o externo. Romeu Lima. Romeu Lima, mantém as condições visuais, corredor a 100. Ok, é possível direto, radial é 234 para Siri, no 045. Na medida do possível, reporte na base para final. X-ray. 1408. Copiado. Está direto, subir para o 045. Aquilo que é back certo. Ok. Fica atento ao helicóptero no rumo norte, mantendo 500 pés, um Robson 44. Yeah. É, nesse caso terá que aguardar o questionário de 2 minutos, o meu Fox Lima. Próximo 10 horas a 5 milhas, indo para a rotatória, mantendo no 1500 pés. Paciente da informação, ainda não visual, Lima, só para mais. Gente, o Mike Costa vai aguardar estimado 1 minuto e meio devido à aeronave na final para o 1-7. Radar, estou para o 390, saída PUCA. PUCA 390, 1-2-0. J-1-7, Quilo Quebec Serra. Torre, 1-1-8-9-5, Quilo Quebec Serra. 2-9-5, Quebec Serra. E frequência limpa, vamos mais. Para 3 milhas, Quebec. Pode 105, temos 09 na curva, sinal para 1-7, aguarde para a decolagem. Sway livre pouso na 1-7, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. É que foi. Avião 05, afasta quantas milhas? Na minha LS, 6200. 6200, torre 1895. 295. 24, faz o backtrack imediato ou prossegue para a interseção à esquerda? Lima Kilo X-ray vai livrar a esquerda na Quebec e aguardar para realizar backtrack. Ok. Aeronave ao 27, 7 passagem ao 27, após prossegue via bilhete para o 4028. Então para pouso. 6200. Pelo Quebec Serra, 360 dá presente, pela esquerda reparte ingressando na final no 7. 360 da esquerda, Quebec Serra. Guardião 05, livre decolada, dá presente, vento no 00 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, reparte fora do solo. Vem que ser a Serra, acionado 0142, vai chamar a torre para a decolagem. Fica aqui as pés. Torre, Salvador, bom dia, ouviu, 98, ponto de espera. Bom dia, 98 no 1, mantém o ponto de espera. Para o solo. Descida 5200, chegada a Mali. Bom voo. 1208, grato. Margarita, mantém a coral. Coral. É 200, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Gono 260. Obrigado. Vetoração curva esquerda pro 040. Atenta pro 15 minutos. esquerda 040, mantenha a prova, boa. 15 milhas. 15 milhas, por favor. 15 milhas. Agora 16 milhas. 16? Controle, Guardião 05. Prossiga, Guardião. Guardião 05, decolado para uma ocorrência em Abrantes. Máximo 7 milhas, mantendo o máximo 500 pés. Confirme, decolou de Salvador? Afirmo, parte do Graé. Segue, Guardião 05, não me escuta. Escuta, 05. Controle, trip 5220 para a descida. Trip 5220, desce até o nível 110. 110, é possível fazer o TAP? Está autorizado o TAP. TAP 5220, descendo 110. Confirme. Conforme eu mantenha-se em condições visuais, correção, mantenha nível 110. Na escuta do controle. 21 decimal 9. 21 decimal 9, livrante direita, 6200. Quebec CRL, pouso no 17, vento 100 graus com no meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Depois no 7, Quebec CRL. 03, 52 milhas, sudoeste do Verso Salvador, se você está terminado, São Miguel, 1201. 200, taxi Alfa Juliette, ponto 102. Alfa Juliette, 02, 1200. O Guardião 07. Estamos pronto para a decolagem, Guardião 07. Destino, voo local? Foco 018. Ok, o meu foco 018. Vou 1260. Foguete 89, livre decolar da 10, vento 100 graus, com no meia dúzia de nós. To my arrival to sensor level 120. Serra Serra, temos aeronave que vai decolar para o Nordeste. Assim que liberar, vamos autorizar. Um minuto. Dois, dois, zero, desce para dois, no pré, 2000 pés na Proditap, ajuste 0. 2000 pés, descendo, 5220. Ground, bom dia, American 238, ATC request, Miami. Miami, Flight 360, via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, then Upper Golf 449, after flight plane hold. After call for Neon Zero, left turn, mom depart, and block transition. Depart control 120.8, Scott 5157, America 238. 12585, vamos receber. 12685. 2685, obrigado, Sarita. Serra Serra, vento no 00 graus como 79, altímetro no 0 no 3, reparte fora do solo. Salvador, bom dia. Rio 9811, mantendo a prova, 1400 metros. Rio 9811, contato radar, sou para nível 330, sai da moto. Sai da moto. Rio Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Belém, Upper Gulf 449, as filed, squawking 5057, and say departure frequency. Flight frequency 120.8 and score code 5157, flight level 360, America 238. Okay, it's the Momo departure block transition up to flight level 360 as filed. 120.8 for departure and squawk 5157. Report that push and Sarab, America 23. Local. 25-1288. 25-1288, obrigado. Com o helicóptero decolando, destino corredor a chato. Gente livre de decolagem, vento no 00 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Gente, iniciando o guardião 01. Corre Papa Romeo, Mike Kwaska, fora do sol. Gente, Mike Kwaska, decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, passando por controle. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Kwaska. Papa Romeo, Mike Eco Oscar. Vocês encontram visão de corredora 7. Ok, ingressão corredora 7. Lima aqui, Luxray, está autorizado o backtrack, reparte livrando para o Pátio 4. 107, decolador 50, confirma tempo de voo. 1 hora, senhor. Gente, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, até a próxima. Papai meu Oscar Fox Fox, descendo e flight level 060. Controle ao Guardião 07. Sim. Está na vertical de Itapão, mantendo 500 pés, intenciona manter o corredor axé em linha litoral, Guardião 07. Sérgio, o Guardião está atento ao tráfego do Mike Kwaska, mantendo 500.000 pés no corredor axé? Afirmo. Sérgio, mantém o visual no corredor axé, o Guardião 07. Sérgio, mantará visual e separação, Guardião 07. O Lima Lima Alfa, chame Recife em 1251 e informe a mudança ao mesmo. Alfa. Chame Recife na frequência 1251 e informe sua mudança ao centro. Chivo. Na escuta. Suba restrição ao nível de voo 310 e após Cogbu, voo direto a Buco. Pois Cogbu a Buco, obrigado. 310 a restrição. Tô aqui no Delta, bom dia. Vem BR, India Air, queima estante. Guardião 07. Na escuta. Vai ficar próximo ao farol de Itapuã ou vai prosseguir no corredor axé? Prosseguir no corredor axé, cara. Cuidado, mantém 300 pés sobre o mar. Sente, guardião. Prossiga. Foi Romeu Lima, esse para o estúdio de tráfego local, nossa reportagem reporta cruzando 2500. Estou aqui usando, confirmando o destino desse A9, é India Echo, né? Necessita entrar em contato com ela. Localizador aqui, 5220. 5220 completa, torre 1895. 1895, aqui 5220. O Salvador, Papa Romeu, Mike e Costa, passando o farol da barra, direcionando o voador prático. Papa Romeu, Mike e Costa, livre de coisa. Mike e Costa, ligado. Era no 3? Livre pouso, 5220 no 0. Portará com o trem baixado. Oito, chama Recife, 1268. Uno, dois, meia, decimal, 85. Se tiver acionamento no 5, é o gol... 1-7-7-7. Botão 5 autorizado, chame táxi. Voltar a táxi 1-7-7-7. Para o táxi 3-8-9-5, 1-8-4 a bordo, 4 horas, cadê um? Milha Salvador. 3-8-9-5, ajuste 1-0-1-3, a torre 118-9-5, tamo um. Tipo, táxi 1-0-1-3-118-9-5, grato, bom que chamar 3-8-9-5. Cerca estando no metro 612, está 3191. 612 ali, chame táxi 3191. Autorizado, tomar ataque, 3191. Salvador, 044, informação assistente, autorização recebida. 044, aguarde cópia. Aguarde 044. A sua identificação, autorizada a chegada a Mares, e esse é para o nível de voo 050. Voo direto e TAP. O meu foco só de Lima ali, frequência do regresso. Meu Lima, lista de frequência. Estamos em coordenação, apenas para a autorização do CTCP agora. Corrigão 07. Livre o número PES, o Corrigão 07, confirma o seu destino. Salve Salvador, distribuidor Jorgel, livrou. 220, Alfa, até antes da Juliette, vai aguardar ingresso, parte 3. Alfa, antes da Juliette, 220 para ingresso. 5, pronto, parte 0, 1-0. 3895, atualizado, alinhagem e decolar, 0, vento 100 graus, 18 nós. E alinhagem e decolar, 1-0, 3895. Até ponto espera no 0.003 é o ajuste, a torre 118.95. Espera que eu vi a Índia. Não sei quanto espera, 1.003, quando vai sair. 777, pode confirmar Aracaju, 3.30 para ver? 12.30 Aracaju. 12.30 Aracaju e o PLB? PLB 192. Gente. O Goro 044 solicita pushback e acionamento, posição número 4, e copia a autorização durante o pushback. Gente, aguarde só um instante do push, o tráfego da companhia vai passar em retaguarda e o tráfego da SAM também já finalizou ali no 612. Vai, já deve emitir ataques por quanto espera. Após o tráfego autorizado. Gente, aguardando o 9044, aguardando a autorização também. Para ataque da 3191, no PLB 223, com 3 horas e 40, alterna Campinas. Está autorizado via Índia, ponto espera 1895, 1003, o ajuste, TAN 3191. Índia, 1895, ponto espera, com 1003, TAN 3191. 5220, após o TAN, ingressa, pátio 3, posição 5. Após o TAN, ingressa no pátio 3, posição 5, 5220. Goro 044, após passagem do TAN, retaguarda, tem livre pushback. Após passagem do TAN, tem livre pushback, Goro 044. Vitor, Kilo Delta, cópia. Tena Caetité direto, decola da 17 direita, Arbo, após Arbo direto. 1208, 5424. Romeo Oscar, Foxtrot, Foxtrot, Checkland Gil, Indies 100, degrees 18, Kurt Land, runway 10. Kurt Land, runway 10, gear down, lock at Oscar, Fox, Fox. 32 no meio, essa identificação, autorizava a chegada a mar e deixa para o nível de voo 060. 060 identificou e desce. Tá, 32 no meio para o nível 060. Serra, serra, prossiga. Controle, boa tarde, OTAN 3804, informação para baixo. TAN 3804, sua identificação, autorizada a chegada na área e desça para o nível de voo 070. 070 na marcha. Com curva à direita, mantém linha do litoral em coordenação com a torre para proa direto. Aciona 0142, controle em 120.8. Yankee Serra Serra. Apenas autorizado 340, TAN 3895. Saída da El, autorizado. 340, TAN 3895. 40 Natal, TAM 38195. A bordo pra sair com a torre, tá ligado? Pessoal, chame táxi, teclado de CRCA. Bono 777, LA, e manter a pista 10. Mantém com 7777, Negada 05, confirma Anthem. Está calgado 121 nesse momento, né? Text via Alpha, Juliet, April 1, Lima, Mike, Bruport, Quebec, Oscar, Oscar, Fox. Alpha, Juliet, April 1. Salvador, Litoral Norte. Guardião 05, Torre, 1895. 7295, Grafton. Fixa, é por favor. Suporte a vertical do centro de lá de Freitas, aguardando direto a parte do Graé. Direto do Graé. 25 na formação total, autorização para o Galeão. 213, Galeão 360, autorizado. Via Bezulu no 0, cola pista no 0, curva direita. Ainda está a Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5177, Geneve 213. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decimal da 10, curva direita da Elvita Brilli, 120.8, a frequência do controle 5177, o transponder 6213. É, borda, puxa. Tomara. Faz 463, seguinte, agora de copo. Autorização do voo no 044. 044, copia? Prossiga. 390, Recife autorizado. Na Peruísque 58. Curva esquerda, Pu Caracaju. 1208, 5401. 07, o transponder correto seria o 5156, ok? 5156. Chama controle agora em 1208, voyagem. Esperativo, 5156 agora no transponder 208, voando 777 graus. Yankee a Serra, está na Henri Mar, o destino é Henri Mar, por favor. Fonte, o parte 4, então está livre decolagem, está presente ou possui interseção? Está presente, é por norte, Madre de Deus, aguarda transferência, Yankee a Serra. Está presente, está eu. 340 da Elgona 777. Standa Elida Ilhéus, 120 decimal 8, 5404. Abduna 2000, ajuste 013, reporte estabilizado. Reporte da. Chama pronto, 01, por favor. Vai para o simpático do Graé, está no setor nordeste, na vertical de Lauro, não interfere no seu tráfego, chama o controle 2018, acionou normal transponder 0142, até logo, CACA. Ok, ciente do tráfego, vai chamar o controle 0142, CACA. 3191, 100 graus, 19 nós, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem a pista 10, 3191. 2, Salvador, bom dia, Gono 044, quanto espera dar uma 0 0044, ali é uma T, pistando 0. Ali mantém, 0144. 05, no centro de Lauro. Quantio, direto Graé autorizado, reporte solo controlado 100 graus, 29. Guardião. 520, reporte solo controlado, guardião 05. Serra. Goiânia, Serra. Decolado, tá mantendo 500 pés, destino Madre Deus, na sua escuta. Serra, mantém as condições visuais, 500 pés. É. Quanto possível, estimado para pouco. É, dá pra gente mais 5 minutos, cara. Gente, a porta nula, faz pouco. É. Zul 4076, vetoração para sequenciamento esquerda, pro 040, limitado pelo localizador. Senhor de Salvador, boa tarde, Tan 3191, Sahel, Seda. Tan 3191, contato radar, soltado 340, Seda Dael. 340, na Dael, 3191. Tan 3895, chama Recife, 125. É, desculpa, os sinais da sua transmissão estão saindo muito baixo, era 125, decimal? 1251. Controle, Tan 3191 poderia voar Leda, senhorita? Tan 3191, inicialmente mantendo perfil, temos outro tráfego acessando na mesma saída. Ok, gente, 3191. Redução para 2309. Gente, 2309, número 4 na aproximação. Número 208 da 044. Controle 1044. 044, contato radar, suba para o nível João 390, saída Puka. 390 Puka, gol 1044. Estabilizado, Tan 3604, visual com a pista. Tan 3604, torre 1895. 1895, bom dia. Tan 3206, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Desce para 2000, reporte estabilizado, Tan 3206. 3804, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 050. Direita 050, 3204. E frequência o IXRC. Salvador, Tan 3604, bom dia, transferência. 3604, tráfego avistado, chega o trem, 90 graus, 18 nós, 1013 nós, tínhamos pouso autorizado para o lugar. Livre pouso, pista 9, está baixado e travado, Tan 3604. A 1. Foi esse bom, Ana Graça. Tan 3204, pode prosseguir na descida? Tan 3204, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2013. 3204, confirma sem estado. 209, 3204. Viu, 3204? Copiado. Azul 4076, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, redução para 209. Operador, 3 mil pés, ajuste no 03, redução para 209. Localizador visual, TAM 3216. TAM 3216, torre 1895. É, confirma a frequência da torre, por favor. 118,95. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3216, estabilizado visual. 3216, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede 1319, companhia. Continua a aproximação, a liberação que está dessa. Continua e aguarda, 3216. Curva à direita para o 060. 060 para o localizador 400. Redução para 1709. Para 1709. Tá. 3604, solo azul no meio, direito 219. 219, obrigado. Agora Recife, frequência 125, decimal 1. 251, obrigado. Gol 1044, Recife, 12685. 2685, 1044. Prossiga, guardião. Guardião 07, reporta visual com campo ou rotatória? Portar a lua ou com o campo, Guardião 07. Curso azul 4076. Gente, azul 4076, aguarde o CF da torre. Fique atente ao Airbus 320 da tanque da seguinte final, que está com 6 milhas à sua frente, está com 209 de ground. Ok, observa. Bom no 754, autoridade chegada Mário, desce para o 050. Chegada Mário, descendo para o 050, bom no 754. Dá 3216 no solo, azul no 9, direito 219. 219, obrigado.